Sérgio Tito, agora 255, apenas são 2.800, 3.350. Identificação 390, corpo para vestido, desce para 150, gol 903A. registro e identificação de meu parceiro de nada. fechando o centro agora em 12545 até 2085. Chama o controle de posto seguro em 1209, serviço canal encerrado com pouso.